Boa noite, galera. Eu sou Sérgio Luiz e tô aqui agora com mais um entrevistado, cara, do Sérgio Entrevista, é o segundo. Eu tô com a honra de ter aqui o Vitão, do Corcel 69. Fala aí, Vitão, beleza? Boa noite. Beleza, boa noite, galera do Rockcast. Boa noite a galera aí que tá acompanhando as bandas aí independentes. E é isso aí, cara, vamos lá, ferro na boneca. Depois a gente vai começar a dar uma prévia de quem serão os convidados aqui do Sérgio Entrevista, que a gente tá muito no começo ainda. Não tem, agora que nós estamos gravando, nem tem a primeira no ar ainda, então não temos opinião de vocês. Mas, para mandar opinião, é só mandar opinião para contato@rockcast.com.br. É facinho, facinho, facinho, como eu digo lá no outro programa. Mas vamos ao que interessa, é o Vitão da Corcel 69 que tá sentado aqui do meu lado. Como nós podemos chamar, cara, o tipo de som da Corcel 69, Vitor? A gente faz aquele rock basicão, rock brazuca, só que aquele pretinho básico, eu costumo falar que é o pretinho básico. Ele é simples, sem frescura, com bastante guitarra, distorcida, vocalzão rasgado, né? E letra buscando a polêmica. Buscando sempre o questionamento. Só tem alguma coisa pra você falar depois ali nas entrelinhas, depois da música. A maioria com duplo sentido. Mas é um rock brazuca, cara. É o que é a nossa escola. É o que a gente gosta de fazer, é o que a gente gosta de ouvir, assim. Tem até uma frase, cara, que me chama a atenção. Vou ver se me vem agora a frase corretamente. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, Vitão. Que é da música Selva, que fala nessa cidade onde poucos brigam por muito e muitos essa brigam por muito pouco. É uma selva de pedra, capitalismo selvagem, onde poucos brigam por muito e muitos brigam por muito pouco, né? Exatamente, essa frase aí me faz pensar bastante, cara, na nossa situação agora. É uma pegada mesmo que instiga nosso ego. Frase horrível que eu falei agora. Mas tá tranquilo. Vamos continuar aqui, cara. Eu queria saber como que a Corcel 69 começou. Queria que você contasse um pouquinho da história da Corcel 69 rapidinho aí. A história do Corcel 69 começou em 2006. Conversa de boteco, hein? Era entre o baixista e o guitarrista. Eu não tava dentro dessa conversa. Na verdade, antes ainda eu tinha conversado com o baixista, né? Eu tinha uma certa amizade com esse baixista. A gente podia montar uma banda pra tocar rock brazuca, né? Vamos revolucionar coisa e tal, não sei o quê. Aí começou a sonhar assim, beleza, vamos montar aí, velho. Vamos montar uma banda aí. Aí depois ele veio com essa banda, só que assim que eles montaram era Corcel 77. Ah, era 77, era, cara? Era Corcel 77. Não sei de onde que veio essa ideia deles, mas eles fizeram isso daí. Acho que é porque ele gosta também de... que o baixista gosta de punk, aí ele foi influenciado meio pelo Ataque 77, que é aquela banda argentina lá que começou tocando punk, né? Vitor, você acha que as músicas de protesto que vocês fazem, elas conseguem mudar as ideias das pessoas? Músicas de protesto, elas mudam, mas a pessoa tem que querer, né? Tem que gostar, tem que querer ouvir, tem que prestar atenção, entendeu? Não é fácil, às vezes você faz uma música de protesto e tá falando pras paredes, então é melhor você falar de amor. Às vezes é melhor você falar de amor ou falar baboseira, sabe? É sempre válido, cara, você fazer uma música de protesto ou você fazer uma música sobre a crítica, sobre alguma crítica social. Mas eu sou mais a favor de você fazer um som, você fazer a letra, levando assim para aquele lado do lado da piada, para pegar uma graça, né? Pegar uma graça, uma malícia, né? Para você falar de repente criticar a sociedade, criticar, por exemplo, Selva. É uma brincadeira, assim, mais uma brincadeira. A Jane para me amar, sabe? A gente misturou aquela coisa de moleque instigado, punheteiro, com a crítica da sociedade. A gente fez mais ou menos assim. E quais são as inspirações da Corcel 69? Vocês se espelham em alguma banda quando compõem? Eu me inspiro pra caramba no Humberto Gessinger, dos Engenheiros do Havaí. Eu gosto uma das bandas que mais gosto do rock nacional é Engenheiros do Havaí. Cada banda tem suas influências, cara. O baixista, ele gosta bastante de Barão Vermelho. O guitarrista já gosta da coisa mais de metal, assim. Ele já não é tanto assim de fazer letras, assim, o guitarrista. Ele é mais de botar melodia, botar guitarra ali, fazer os arranjos. O batera também, o batera, ele gosta mais de MPB até. Mas a gente se inspira mais, né, nisso, no rock brazuca mesmo, que a gente ouviu nos anos 80. Engenheiros do Havaí, eu gosto também de puxar pro lado o que o Zé Geraldo faz, o que o Raul Seixas fazia. Na verdade, o que eu escrevo é que eu gostaria que eles tivessem escrito, assim. Eu tenho essa impressão, assim, às vezes. Você falou aí que antes era Corsel 77, né? Que os caras escolheram. Por que mudou pra 69? Aí foi uma conversa com o pai do primeiro guitarrista da banda, né? Falou, mas Corsel 77 tem que ter o Corsel 2, né? Que 77 é Corsel 2 e tal. Comecei a ficar com história de carro, que não sei o que, caralho, 4. Aí eles estavam discutindo, porra, já tem uma banda que é esse número, 77, né, que era o Ataque 77. Aí eles vieram com essa história, Corsel 69. Quando eu entrei, já tava como Corsel 69 já. Já era Corsel 69 o nome da banda. Ah, então o você não é uma história legal, assim, ele tem aquela... Porque o nome, ele... É, explicando sobre o nome, ele é aquele brinde à nostalgia e à perversidade. A nostalgia da coisa antiga, do carro antigo, é a perversidade 69. É tudo aquilo, é uma ilusão de tudo aquilo de mais estranho e bizarro que você pode ver. Imagina dois cavalos fazendo 69. Você é um cavalo. Não é uma imagem que eu quero que fique na minha cabeça, não, cara. Terei pesadelos essa noite. Assim, cara, quais as maiores dificuldades que a banda enfrenta, cara, hoje? Porque a gente sabe que um cenário independente, ele enfrenta algumas dificuldades de ajuda da mídia, etc. Vocês da Corsel 69 têm esse tipo de dificuldade? Tem outros tipos de dificuldade? Conta pra gente aí, quais são as dificuldades maiores que vocês têm? As dificuldades, a gente tem dificuldade, toda banda da cena independente tem uma puta dificuldade, assim. Quem quer investir só em som próprio, cara, tem as maiores dificuldades. Entra pelas portas mais estreitas, assim. É que nem você chegar no matagal com o facão e ir tentando abrir o caminho, sabe? É nesse esquema. Agora, é que existem esses dois caminhos. As bandas que... aquelas que querem tocar cover e tubar lá, conseguir uma grana, que também vai sofrer pra caramba também, porque pra você tocar cover, você vai ter que tocar direitinho, tem que tocar bem legal, você vai ter que ter um público legal também pra levar nos bares, porque não adianta você tocar bonito, tocar lindinho, se você não tiver um público, cara. Se você não tiver um público pra dar aquele lucro pro dono do bar, o dono do bar não vai gostar de você, não. E as bandas independentes dependem sempre do nosso corre mesmo, cara, sabe? Não é fácil, não adianta a gente ficar esperando que algum empresário ouça a música e goste, sabe? Você tem que pegar o material, que nem vocês falaram mesmo uma vez no último podcast, último Rockcast. Pô, tem que chegar e divulgar mesmo, né? Encher o saco mesmo. Aqui, ó, meu site, aqui minhas músicas, tá aqui. Tem música, eu tenho as músicas gravadas no meu celular. Sempre que eu tenho a oportunidade lá, eu mostro pra alguém, eu passo pro Bluetooth pra alguém, no trampo, na rua. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu mostro, cara, porque tenho CD sempre na mochila ou dentro do carro. Sempre tem algum material. Tá tudo espalhado aqui, material de música aqui do Corsel 69, pelo menos. Tá tudo espalhado aqui, assim. Sempre tenho o meu arsenal, né, pra divulgar. E tem que ser assim mesmo. Tem que ser, de repente, às vezes até inconveniente mostrar as músicas, cara, porque não adianta esperar muito, não, cara. Você falou que entrou na banda depois que a galera, correto? Ou tem outros integrantes também que entraram depois? Ah, tem outros que entraram depois, cara. Foi o primeiro a entrar na banda, na verdade, depois, assim, depois do surgimento da banda. A banda teve depois quantas formações? Trocamos o guitarrista, aí depois a banda deu uma parada, o batera arrumou um trampo muito maluco, que, assim, ele não tinha mais horário, assim, pra ensaiar com a gente, nem pra tocar direito. Aí a gente deu uma parada, assim, a gente ficou, acho que uns 6 meses parado. Aí o baixista caçou esse batera que tá agora, o Diego Braga, aqui. E estamos até hoje com essa formação, acho que já faz uns 2 anos já, assim. Mas eu queria saber, você acha que as bandas que mudam de integrantes, elas perdem um pouco o encanto ou ganham mais gás, cara, pra poder tocar com mais vontade, mais força? Serve as duas? Depende da forma que cada um, cara, encarar. Primeira vez, quando o guitarrista saiu, o primeiro guitarrista saiu da banda, puta, a gente ficou pensando, e agora, cara, como é que a gente vai fazer? Eu tenho guitarra, eu tenho violão, mas eu não sei tocar uma guitarra, cara. Eu não sei fazer um solo de guitarra. Eu sei fazer um riff. Um riff não é necessário, não, né? Quer dizer, não é suficiente. Sempre tem esse desânimo, né, cara, pra mudar a formação e é sempre um novo integrante. Principalmente pra mim, que é difícil de encarar, assim, eu tenho um perfil bem, assim, conservador, assim. Quando muda o integrante, eu demoro pra conversar com o cara novo, assim. O parceiro novo. Foi com os dois caras que entraram depois, foi com o guitarrista, o Albert, eu demorei pra conversar com ele, pra criar coletividade com ele. O batera, primeiro ensaio com o batera novo, com o Diego, eu nem fui, cara, sabe? Eu dei uma surtada assim, legal, e não fui aí. Depois fui pegando o clima, mas eu acho que é isso mesmo, depende da maneira como cada um encarar, velho. Que se ficar toda hora achando que vai perder o encanto, mudar a identidade provavelmente muda. Mudar a sonoridade, mudar alguma coisa, mudar a imagem da banda. Na verdade, você tem que transformar isso no combustível pra banda continuar, pra continuar o trabalho. Uma outra coisa, Vitor, que eu acho muito importante também para as bandas novas. Novas não, é que vocês têm quanto tempo de estrada? 4 anos. Então, não é tão nova assim. Digamos independentes, né? Mas um fator legal das bandas independentes são os festivais. Pra você, cara, quais são as importantes festivais? Vocês têm bastante festival aí em São Paulo que ajudam vocês a divulgar o trabalho? Como que é isso aí? Tem bastante festival, principalmente no interior de São Paulo, mas a divulgação do festival é muito fraca. Você tem que correr atrás mesmo, você tem que caçar o festival, assim. Tem até um site, eu acho, na internet, chama Festivais do Brasil, alguma coisa assim. Você tem que assinar o site pra você ter as novidades dos festivais. Você tem que pagar a assinatura. Em Jundiaí costuma ter bastante. Aqui em Santo André, eu cheguei a conversar com o pessoal da prefeitura, do Departamento de Cultura. Chegaram a falar que nesse mês iam abrir um festival. Até agora não abriram. Mas, assim, tem sempre por cidades, assim. Só que a divulgação é muito fraca, cara. A divulgação é fraca. Você tem que... A premiação, às vezes, até é boa. Ou é um prêmio de 5 pau, ou a gravação de um CD, ou a gravação de música em uma coletânea, aquilo que a gente chamava antigamente de pau de sebo, né? E explica pra quem não sabe o que é pau de sebo. Pau de sebo é o que a gente costumava chamar, que na verdade era feito pelas grandes gravadoras, né? Na verdade era feito pela BMG fez... Acho que todo mundo nos anos 80, todas as gravadoras fizeram nos anos 80 isso daí, e várias vezes, né? BMG, RCA, a EMI, a WEA, que era tudo separado, né? Eles encontravam as bandas, fechavam acordo com as bandas, só que antes de você gravar o primeiro disco, você vai gravar 2 musiquinhas numa coletânea. Aí, aquela história do pau de sebo, cara. Quem conseguir segurar vai ficar todo mundo escorregando. Quem conseguir segurar ali vai ganhar o primeiro disco, é prioridade. Então vai todas aquelas bandinhas pequenininhas assim e tal, aquelas bandinhas que começaram, assinaram no mês passado com a BMG. Tem um pau de sebo da BMG Ariola, que eu tenho a primeira participação dos Engenheiros do Havaí, que foi Rock Grande do Sul. A BMG assinou com um monte de banda do Rio Grande do Sul e vamos botar o pau de sebo. Botaram ali os replicantes, botaram ali, ó, Tefala, metendo engenheiros, mais TNT, Garotos da Rua. Engenheiros até entrou no lugar de uma das bandas que tinha acabado de assinar com a gravadora, só que não queria participar do Pau de Sebo. Não, nossa intenção é, a gente não quer gravar duas musiquinhas num disco, caralho, a gente quer gravar o disco inteiro. Acabou que essa banda, ninguém sabe o nome dessa banda que arregou do Pau de Sebo, que não chegou a gravar. Aí o Engenheiros participou, foi a banda que mais tocou no disco e foi a banda do Pau de Sebo, né, que mais tocou. Aí que foi quem lançou o primeiro disco só, assim, o primeiro disco inteiro pra banda. Era essa história do Pau de Sebo, cara. Era, como é que se chama, a gente pode chamar de eliminatórias da Copa, né? Interessante, cara, eu não sabia desse fato, eu não sabia disso. Só agora sabendo da história do rock nacional com o Vitor do 69. Boa, cara, vamos saber. Cara, já que estamos falando em CDs, vocês têm pretensões de gravar algum CD? Ou já tem algum gravado? É, a gente tem a demo, né, que chama Nada de Novo, que inclusive a gente vai mandar pra vocês. Tô pra mandar aí algumas cópias. A gente tem só essa demo, que foi caseiramente gravada, assim. Ela tem uma qualidade bem caseira mesmo. A gente não foi pra estúdio. A gente ficou aqui na minha casa mesmo. A gente usou uma placa e alguns recursos. E alguns finais de semana, assim, algumas noites em claro também. Teve um vocal de uma música, acho que foi o vocal de Preço da Vida, era meia-noite e meia, no final do Preço da Vida eu começo a gritar, né, eu coloco vários vocais assim, juntos assim, e eu gritando, tudo tem um preço! E eu fiz isso meia-noite e meia, cara. O vizinho tacaram pedra, suas janelas ainda estão intactas, cara? Tá tudo intacto. Tudo intacto. Só que eu acho que os vizinhos pensaram que alguém tava apanhando aqui, ou tendo um surto, sei lá, né? Ou pedindo socorro. Até. Eu não sei, talvez a polícia tenha aparecido aí, né? Pra saber o que era. Mas me apareceu e não sabe. É. Não, a gente sofreu bastante pra gravar assim. E era só nós, assim mesmo, era. Vamos lá, aí a gente gravava uma parte, tá legal, a gente ficava um olhando pra cara do outro, assim, pô, tá legal? Tá legal? Cara, não tá legal. Demorava pra falar, porra, não tá legal, cara. Faz, tipo, quando não tava saindo, faz o seguinte, a gente vai sair do quarto, você fica sozinho aqui e grava essa porra. Aí saía. Mas é... Pretensão, assim, pra gravar, e pra gravar CD, assim, aí é... A gente tem uma... Só que a gente tem que fazer um orçamento maior, assim, já tem uma coisa mais estrada, assim, né? Já é mais a longo prazo. Aliás, essa demo Nada de Novo, ela tem 6 músicas, a gente tá com a intenção de colocar mais duas ainda, que tem mais duas prontas já. Uma chama-se Carona, outra chama-se Socorro. A gente vai estar tocando aí nas próximas apresentações. Carona a gente já está tocando, inclusive, eu acho. É, Carona a gente já está tocando. Para a gente encerrar aqui, eu quero fazer uma última pergunta para você. Se vocês fossem uma banda famosa, sim, que banda vocês gostariam de ser? Se fosse para ser uma banda famosa, cara, eu vou ser chato, velho. Com essa 69. Ah, boa! Boa resposta! Mas, assim... Uma vez eu tava discutindo até, tava eu, o Denis Grillo, inclusive. No último Rock on Real, tava eu, o Denis Grillo e o Daniel Camata. A gente tava discutindo algumas coisas, assim, desse tipo de... como, assim, você gostaria de ser? Aí eu geralmente falo, puta, Humberto Gessinger é o cara que eu gostaria de ser, assim, velho. Cara simples e chato ao mesmo tempo. Gosto também de um gringo, assim, que eu... Puta, assim, que é um cara, assim, que às vezes eu olho, puta, eu gostaria de ser que nem esse cara, assim, gostaria de desse jeito, assim, ó, tocar desse jeito, assim, Bruce Springsteen, gosto pra caralho, admiro muito a obra dele, os sons que ele faz, mas é que, aí a gente tava pensando, porra, cara, você não tem que querer ser alguém, cara, você tem que ser você mesmo, cara, você é a influência daquilo que você vê, daquilo que você ouve. Mas sempre tem aquela, né? Sempre tem aquela coisa mais de criança, né? Mais de moleque, né? É. Assim, desde o começo. Ah, eu queria ser tal, queria ser esse cara, eu queria ser igual a ele. foi por eu ter querido ser, ter tido essa vontade de ser, essa inveja de Humberto Gessig, de Raul Seixas, de Zé Geraldo, que eu resolvi tocar, que eu resolvi fazer música, né? Eu falei que aquela é a última pergunta, mas eu acho que eu sou um pouco mentiroso. Eu vou te pedir mais uma coisa. Na verdade, não é nem a pergunta, é um pedido que eu vou fazer pra você. A gente gravou agora um programa sobre fake rockers. Sabe o que são os fake rockers, ô Vitor? Fake rockers? Aqueles caras que querem se mostrar que são rockers e, na verdade, escutam na sua casa, na sua residência, um axé, um pagode, ou qualquer coisa do tipo. Já conheceu algum fake rocker? Tem vários, né? Tem vários. Tem aqueles que falam que são ecléticos, né? Aqueles que são ecléticos. Ah, cara, eu sou muito eclético, cara. Eu ouço de tudo e tal. Aí vai na balada, tá sempre vestido com jaquetão de couro, calça jeans ali, atolada no rego. Tá, mas não só em casa vai ouvir o axé, vai também na balada do axé, vai na balada micareta. Funk lá, vai. Tem bastante fake rocker, assim. Tem muito assim pelo mundo. No nosso às vezes até faz assim, às vezes até vai na banca de rock, assim, pra. Banca de roqueiro pra entrar, né? Pra entrar na galera, às vezes. Isso, impressionar uma menina, um rapaz. Eles fazem muito isso. É, às vezes tem uma bonitinha, né? Então, a gente foi ser bonzinho com os fakers rockers, fomos bonzinhos com os fakers rockers, e fizemos um manual, cara, de que, dando conselhos pra eles tentarem parecer rockers como nós. Então eu queria saber, Vitor, se você podia dar uma dica pra quem é faker rocker parecer mais rocker, o que ele precisa pra mostrar, assim, eu sou rocker. Ih, cara, vai ouvir Elvis Presley, vai ouvir Arthur Big Boy Crudup, vai ouvir Roy Orbison, tá ligado? Vai aprender um pouquinho de rock and roll mesmo, tá ligado? Não vai no show do Restart achando que aquilo é rock, achando que vai bancar de rock no show do Restart, cara. Essa foi. Não vai no show do Capital Inicial achando que é a melhor banda de rock do Brasil, meu. Não é, cara. É. Sabe? Vai ouvir Made in Brasil, cara, sabe? Se é pra falar de rock nacional, vai ouvir Made in Brasil, cara. Vai ouvir Patrulha do Espaço, vai ouvir Mutantes, sabe? Vai ouvir Jovem Guarda. Aí o fake rocker vai lá e fala que, ah, Roberto Carlos é brega. Ah, Jovem Guarda é brega. Jovem Guarda é o rock and roll no Brasil, cara. É o começo do rock and roll no Brasil, cara. Pô. É o que deu o pontapé pra termos o que temos hoje, né, cara? Foi o pontapé inicial, as músicas da Jovem Guarda, cara, era tudo tradução do rockabilly, cara. Tem como negar isso daí, cara, sabe? Roberto Carlos gravou os dois primeiros compactos de Bossa Nova. Eu costumo falar Bossa Nova, não falo Bossa Nova. Ele mesmo tirou do mercado, cara, depois que ele lançou É Proibido Fumar lá, os primeiros discos de Jovem Guarda. Ele mesmo tirou os compactos do mercado, cara. Porque se ruim não dá, não. Esquece, deixa eu ficar aqui na Jovem Guarda, aqui no meu esqueminha de Jovem Guarda, por enquanto. Né? Aí ele virou romântico, pá, ficou um pouquinho mais breguinha, sabe? Assim, anos 80, anos 90, Roberto Carlos, ele tem aquela breguice total mesmo, né? A breguice chega, né, cara? Tá certo que pra alguns não, tipo, o Ozzy continua fazendo música boa, né? O Ozzy é um dos caras, assim, que pretende morrer no palco, né? É verdade, cara. Ozzy, na verdade, às vezes eu acho que o Ozzy já morreu, só esquece, só não sabe disso, né? É, só tem alguma coisa segurando ele, uma força oculta, assim, segurando ele. Ele, Bob Dylan, uma vez eu vi o Bob Dylan, nossa, já faz tempo, já faz muitos anos já que eu vi ele abrindo pros Stones, aqui no Brasil. O cara é uma múmia no palco, quer dizer, ele tá querendo morrer no palco. Zé Geraldo também, eu vi ele no Teatro Municipal aqui em Santo André. Zé Geraldo também é outro cara que tá querendo morrer no palco, meu. Os caras. Mick Jagger também tá. Ah, mas Mick Jagger ainda tá dando umas reboladas danadas aí no cara. É verdade, né, cara? Sei lá que bicho que aquele velho toma lá, que ele tá com uma energia boa. Os Stones estão com uma energia do caralho ainda, né, velho? Tipo assim, parece vinho, né, os Stones. Eu, das bandas gringas, assim, acho que o que eu mais gosto é os Stones, assim. Porque os cara envelheceu e cara, sabe, não perde pique, parece vinho, cara. Sabe, parece vinho, melhor, vai envelhecendo, vai melhorando, sabe? Mas, Vitor, nosso tempo tá chegando ao fim. Eu queria que você deixasse uns contatos aí da 69, pra galera também. Vai ter o contato no site, se quiser. Mas eu queria que você deixasse aí em áudio pra todo mundo ouvir. Como faz pra poder contactar com o Arcel 69? Se alguém quiser contratar pra show, alguma coisa assim, ou simplesmente pra poder elogiar vocês, o trabalho. Tá, entrar em contato com o Arcel 69, pode entrar em contato comigo mesmo, 6720-6562, telefone de São Paulo. DDD 11, repetindo, 11-6720-6562 ou 11-4479-6815, pelo site www.myspace.com/corcel69. Dá pra ouvir nosso trabalho lá, ver algumas fotos e alguns vídeos também. Pelo popmp3.com/corcel69, dá até pra baixar algumas músicas próprias, tem alguns vídeos também. E tem o nosso canal no YouTube, né? O nosso canal de vídeos do YouTube. Tem algumas apresentações ao vivo lá. Tem alguns vídeos interessantes. Eu acho que tem ensaio também. Tem gravação de ensaio também, eu acho, lá no YouTube. Que é o canal 69.rock, que é um selo, mais ou menos um selo que eu criei, assim, pra organizar toda essa brincadeira. Que chama www.youtube.com/69.rock. E um recado que eu quero deixar entre as bandas aí que estão começando aí. Primeiro, escolham o que vocês têm que fazer, o que vocês querem fazer. Vocês querem fazer som próprio, vocês querem partir para as covers, querem ir pro barzinho, querem faturar uma grana, ou vocês querem logo dar cara a tapa, mostrar o som, mostrar a sua identidade. Para mostrar a identidade não é fácil, cara. O negócio é ouvir o que tem dentro de ti e tentar fazer o máximo para colocar isso em forma de música. E acreditar, cara. Tem que acreditar. Não se faz nada, principalmente na arte, não se faz nada sem acreditar naquilo que você está fazendo, sem ter confiança no seu taco. Então vamos ficar por aqui com essas palavras de sabedoria do Vitor do Corcel 69. Escutem a banda. Sabedoria não. Foram sábias, sim. Então, vão ficar aí também algumas músicas para download, se vocês quiserem ouvir, ouve mesmo até pelo site e pela entrevista e pelas músicas que estarão tocando de fundo. Galera, muito obrigado. A gente fica por aqui, semana que vem a gente tem outro entrevistado aqui, eu espero que seja alguém que vocês gostem, espero que estejam gostando e opinem. contato@rockcast.com.br. Muito obrigado, boa noite, Vitor. Boa noite, galera. Boa noite, galera, boa noite do Rockcast. E tenha um bom divertimento aí com o som das bandas aí. Conheçam também as bandas independentes, cara. Entra na... isso é o que eu falo mesmo pros ouvintes mesmo. Conheçam as bandas independentes, vamos entrar na roda aí, porque isso aí é a arte, cara. Isso faz parte da arte. Não é só questão de ser músico, de ser roqueiro. É questão de ser artista mesmo. Questão de mostrar a tua obra, aquilo que você tá querendo mostrar pra galera, aquilo que você sonha, aquilo que você vê, aquilo que você quer ser. Valeu, galera, boa noite e até a próxima. E ela não viu o que se passava ao seu redor. Admira uma bandeira.